Hi, we're Youth Charlie, American 980. No problem. Papapá, Alfa Tango Sierra, autorizado para Vitória da Conquista, no nível de voo 080, direto na radial 252, decolagem da 10, curva direita, saída Gole Eval, após direto Conquista. Controle de Salvador 199.35, torre 118.6, transponder 5196. Papapá, Alfa Tango Sierra, aguarde para o cotejamento ainda. American 980, I forgot tower frequency. Now is 118.6. Bye. Did you copy American 982? Proteja agora, Alfa Tango Sierra. E a torre 118.60. Cotejamento correto, chame pronto para acionamento. Qual o local? Aerostar, ciente, chame para o táxi. Pilot. Okay, clear to land, runway 10, wind 130 degrees, 04 knots, the first 90 meters are closed. Runway 10. Roger, clear land, runway 10, restrictions 90 meters threshold, thank you. Salvador, Eco Delta, na vertical do farol Itapuã. Você avisou com o tráfego que se encontra na curva sinal dando 0, o tipo da aeronave, o hotel 25 Bravo. Visual com tráfego, senhor. Sente condições de prosseguir a retaguarda do mesmo para base pela direita 17, atenta na esteira. Base pela direita para 17, evitando o tráfego Eco Delta. Direito, Mike Eco Delta. O ajuste no 0 no 4, temperatura 29. O vento 130 graus com 0,62 nós. Reportará a final da 17 Eco Delta. Tem embarque travado. Zero clear line up and wait. The runway 10. Line up and wait, runway 10, American 980. November 223, Fox Alpha on the ground at 43, turn right. Indicated the runway and contact 121 decimal 9. 121 decimal 9, good day. 223 Fox Run. For you too. And ground November 223 Fox Run off runway 10 taxi. Where are you going to park? We're going to General Aviation. General Aviation, roger. Tax straight ahead, first one to the left. Look at to signalman. Roger, straight ahead, first left and looking for marshals. 223, Fox Alpha. Papapapa, Alfa Tango Sierra. Qual local de estacionamento? Aerostar, local de estacionamento. Chame a torre para iniciar o táxi. Colagem inicial da pista 10, 10. Grato. Alfa Tango Sierra, livre estacionamento, por táxi. 1.000 pés para Valença, autorizado, decola da 17, curva direita, ingressa no corredor Axé, Caixa Pregos. Controle 119.35, torre 118.60, código transponder 0161, aguardo o POB. A bordo, ciente, chame a torre para o táxi de decolagem. É o número 2, a princípio, da 17. Fala, Salvador, como é que é? 9922, perdão, 923. Ciente da informação, que autorização, Guarulhos? Polo 923, bom dia, Guarulhos, nível 360. Não entendi o início da sua mensagem. Será coordenado enquanto processo, escute a informação ATIS em vigor, frequência 127.75, acuso de recebimento para o solo. 2775, a informação é aquilo, senhor, já foi informado. Gente, aguarde o código. Obrigado. We're passing 3500 climbing flight level 410 on Puka departure. Autorizado para Bom Jesus da Lapa, nível 100, Pia Whisky 42, decola da pista 10, cumpre o perfil da saída Momo, São Vatap, com curva esquerda. Controle de Salvador 119.35, torre 118.60, código transponder 5147. Abaetel 1401. Aprovado Lapa, na centena, o ICAP 2, para a decolagem da 10. Levar à esquerda, perfil Momo Vatap. 5147, Tetpai. Cotejamento correto, aguardo o POB e o ciência da informação ativa em vigor. Sim, senhor. Mais 2 minutos para o treinamento, 1709 do POB. Zero, Salvador Pulse. American 980, go ahead. I'm restricted flight level 310. Okay, restricted now 310, American 980. Só 1 quilo. A frequência é 127.75. Mais 2 minutos para treinamento. Positivo. O senhor escuta a informação e acusa o recebimento para o solo. Peta a cima, Leandro. A gente deu contato para o center, frequency 126.85, unable 125.45. 12685 or 12545, American 980. Hold here. Tucson 3859. Perfeito, chame pronto pro táxi, a Betel no 401. Alfa Tango Serra, livre decolagem, pista 17, vento 17, 0 graus com 05 nós, atenta um trator, exame corte de grama no último trecho da pista, no lado direito, não interferirá na sua decolagem. Quebec Livre Taxi, é posto para ingresso, pista 17. Bianca 6311, na sua identificação, chegada a bom. Desça para 040, ajuste altímetro 1094. Vente, vai descer para o 040, bom que é a chegada, 6319. Fala, já tem autorização do Gol 933 para Guarulhos? Afirmativo, autorizado Guarulhos. Não, não, ainda não, vou daqui mais alguns instantes. A saída você poderia adiantar? Gole Gonza. Gole Gonza, obrigado. Desculpa, Gole Diné, pela aerovia aqui, Gole Diné. Dael Diné, Dael Diné. Dael Diné, obrigado. É pela aero 50? Afirmo. É isso mesmo. Alfa Tango Serra, decolou Salvador 52, chama controle 109.35, bom voo. Serra, decolado 52, controle 119.35, Alfa Tango Serra. Prossiga. Só uma confirmação, o nosso squad pose é 1200. A pista já vai estar com a restrição de 1200 metros ou só de 90? Em princípio com 1200. É que ela começa às 12, né, a restrição, né? Bom, eu vou tomar Quebec, quanto será pronto? Que 1200 em ponto já começa os 1200. Tá, ok, perfeito. É, na, porque a informação da TIS é aquilo das 11h15 ainda, né? Então, devo mudar às 12, obrigado. Salvador, papapá, Alfa Tango Serra. Alfa Tango Serra, contato radar na decolagem. Saída Goleval, cumprindo a restrição vertical da saída Alfa Tango Serra. Tango Serra 7. Esse já estacionado 5116. Abaio até 1401, autorizado o táxi. Ponto de espera, pista 110, via saída do pátio 3, Juliette Alfa. Previsão para obras permanece 1200 Zulu. Pelo seu, Juliette Alfa, ponto de espera da 1200 para Salva 3663, Autorização Guarulhos, 380. 3663-380, pela coordenada, voz de cópia. 363. Não recebo o seu transponder, poderia fazer uma verificação, por gentileza? Nível 400, via Peruísque 50, decola H10, curva direita, saída da EL, transição de NER. Controle 1 no 9 decimal 35, torre 1 no 8 decimal 6. Transponder 5143. Autorizar 400 para Guarulhos, na Peruísque 50, decola pista 10, curva direita, saída da EL de NER. Controle 1 no 9 decimal 35, torre 18 meia dúzia. Transponder 5143. Correto, chame pronto para acionar. Já está pronto, senhor. Portão 04, aguarde para acionamento. Aguarda para acionamento com 923, posição 4. TAM 3859, previsão para acionar. ONU, sob vetoração, esquerda, proa 190, limite localizador. Proa 190, limite ao localizador, 6319. Autorizar a descida para 2000 pés, 6319. Autorizar 2000 pés, 6319. Polo 923, portão 04, autorizado acionamento do pushback, chame tanto para o táxi. Ao 00, a pista vai ficar com 1200 metros impraticáveis. 7923, suficiente, vai iniciar o pushback acionamento. Pretende decolar antes desse horário. TAM 3859. Alô, já fecharam o 40? Transferência para a torre agora. 1 no 8 decimal 6. Quebec. Aberto 1-4-0-1 no ponto de espera, autorizado alinhar e decolar. Pista 1-0, vento 1-4-0 graus com 0,62 nós. Alinhar inicial, 0. Afirmativo, foi confirmada a obra. Fala que terminou de dizer, agora voando na proa de TAP. Gente, mantém a proa de TAP, o TAM 3454, desce até o 050. TAP 050, TAM 3454. Controle a Avianca 6319, se possível, voa sim para dar presente. Agora com curva esquerda na proa 135 para o localizador 6319. Proa 135 para o localizador 6319. Chanel 6311, reduza para a velocidade de aproximação, reporte estabilizado do localizador. Reduzindo para a aproximação, reportará no localizador 6311. Já volta. Bom dia, é Baitano 401, decolado na Momo Vatap. Bom dia, Baitano 401, contato radar, suba 100, saída Momo, está livre da restrição. Afirmo, livre da restrição, 470, 01. E a bordo, autonomia de 3 horas e 40, alterna o galhão. Gente, autorizado o táxi, ponto de espera, pista 10, e aguarde para o ingresso na taxiway alfa. Autorizada somente até a saída aí do pátio 3. Só até a saída do pátio 3, aguardo para ingresso na Alfa 923. Vamos só corrigindo o POB, senhor. 87 a bordo, ok? Tá vendo? 30 para o 040, São Charlie 402. Ah, sim, a gente não avisa o tráfego, tá? 3454. Tango 0, Sierra, tráfego 12 horas, 20 milhas, rumo oposto, passando 070 para o 050, Airbus 320. Seguir à direita agora, Alfa, Delta, ponto de espera, cabeceira deslocada. Atenção, foi Delta, tá entrando, cabeceira deslocada, 923. E informo que o POV correto é 87 a bordo. 87 a bordo. Sim, a gente poderia repetir novamente autonomia alternativa? 3h40, galhão. Gente, grátis no ponto de espera, taxi Delta, chame a torre em 118, decimal 30. 1830, 60. 60, 18118, decimal 60. Motivo. Ponto de espera na Delta, chamaria a torre 1862. Até lá na sua escuta, obrigado. Pascal 13, informação 1. Sérgio. Pascal 13, prossiga. Primeiro para Natal, bom ponto. Cliente, sua autorização estará em processamento. Enquanto isso, sintonize 12775 e acuse o recebimento da informação ATIS em vigor. Conforme na chamada inicial, está se instalando. Cliente, aguarde a autorização de tráfego. Está calmo no trecho. Aguarde, pode ver para lá. Autorizado. Minha aerovia que não saiu aqui no meu minha ficha. Tá perdido, tá? Gente. Afirmativo. Pista 3454. Aguarde o cruzamento. Aqui, no caso agora. Desça para 2000 pés, 1014. O TAM 3454. Já livrou o tráfego. 2014, 3454. Alfa Tango Serra, suba 080. O tráfego já superado. 80, Alfa Tango Serra. Retorno 401. Após o 050, autorizado por Advatap. Ok, após o 50, voa direto no Advatap, vai ser 1409. 19. Oceaner 6311, avistado, chame no através da Eco. Chamará no através da Eco, 6311. Oceaner 3663. Autorizado Guarulhos, nível 380, via Pereirisque 50, saída da El, transição de NER, controle 119 decimal 35, torre 118 decimal 6, transponda 5151. 3 conforme, 380 para Guarulhos, aerovia Pereirisque 50, saída da El, transição de NER, controle 119-35, torre 118-6, transponda 5151, 3. 663. Correto, chama o ponto de estacionamento. Bora. Então, 3859? 3859, né? Escuta, pronto, tá cópia. Autorizado para Curitiba, nível 360, via Peruíche 58, saída Gole, transição Gonza, controle 119, decimal 35, torre 118, decimal 6. Então, 3859. O transponder? 5156. Autoridade Curitiba, 360, Peruíche 58. 5, foi do Golf 11, 1935, torre 18,5, transpondo 5,5, 3859, vai chamar pronto para o pushback no 8. Afirmativo. Avianca 6311, através da Eco. Livre táxi, em frente Alfa, Índia, portão 01, Avianca 6311. Alfa, Índia, portão 01, 6311. Para o táxi do Cacau 13. Cacau 13, aguarde para o táxi. Controle, vai passar o céu, solicita proa direto da conquista, se possível? Autorizado. Grato, vai passar o céu. Vai ter estimado de pouso? 325, tchau. Voo 923, decola de Salvador 05, chama o controle, 119.35, bom voo. 1935, obrigado, gol. 1923, na escuta ainda? Contato final LS em glide, torre 18.6. 18.6, Tatrix, faça em paz. Tá 1-3. Tá autorizado, 270 para Natal, pela Pelotas 10. Aquela da Pistola 0, que é o deslocamento, vindo à esquerda após, saiu da pista de par. O controle de ano 35 apoia 18.6. Transpondo? Transpondo 5152. 5152, frente do táxi. Autorizado, táxi seu hotel, chame a torre 118.30. Acá 1-3. O cruzamento vai chamar a torre lá de 18.30, é isso? 18.6, 118.6. 18.6, acá o 1-3. Alfa Juliette, voo local com sobrevoo em Veracruz, 1.000 pés, decola da 1.7, corredor Axé, controle 1.9.35, torre 1.8.6. 3 Salvador, bom dia, 3454 da SAM, vai passar o Simbra, vai baixar e travado. Alfa Vita Juliette. 454, tá livre o pouso, puxando zero, vento, volume 0 graus, 5 nós. Livre pouso, pistão na 0, tá 3454. Papatango até o Limatango? Mais curta pra 4. O transponder usual? 01. Efetua pouso lá em São Francisco do Conde. Autorizado para a localidade de São Francisco do Conde. 500-10-AGL, decola da cabeceira 17, com proa norte. Controle 1.9.35, torre 1.8.6. Transponda 0.1.5. Tapatango Hotel e Matango. Matango autorizado, decola 17, proa norte. O 3, mantenha a posição e aguarde. Até. Matão. Alerta 3204, informação Lima. Alerta 3304. 360 será coordenado para Brasília, aguarde autorização de tráfego. Enche da informação Lima, ok? Positivo aguardando, tá? 3304. É, um pouco antes da terminal, será informação Kilo. Porque a partir do 00 a pista se desloca 1200. Grato. Prossiga. Chame pro táxi, Hotel Matango.